vidro de vidro. Joguei pedras no do vizinho e agora o meu foi atingido. Eu sou igual um animal em perigo, por isso talvez seja melhor um tempo sozinho. Agora é hora deles falarem isso e aquilo. Eu vou ser o seu motivador lírico. Dose de Jack Daniels, espero que Jack Sparrow me traga meu explosivo. Me chamar de pedófilo e falar que seu ídolo nazista tava certo não faz nenhum sentido. Tenho certeza que esses mano tava no Discord fazendo rifa pro dia do meu suicídio. E eu não faço malabarismo, não sou essa palavra que me chamam, mas vou ter que conviver com isso. E diferente de todos vocês que já erraram, eu faço questão de nunca ser esquecido. I am the God of War. Erros na minha moral por um pensamento estrutural me fizeram pensar com a cabeça do pau. O nerd solitário com um pouco de poder na mão se tornou um homem imoral. Eu falei tanto sobre ser mal ao ponto de virar isso e até mesmo eu achar normal. Até então amigos não esconderam nojo de mim naquela última cal. O menor que queria ser um atirador de escola agora comemora a derrota do Copa. Fala que eu sou redondo igual uma bola, agora pontua o quão sou hipócrita. E eu mesmo admito que eu perdi a luta, simplesmente não tem volta. Eu era um cara bom que se deixou ser ruim. Aprenda alguma coisa com a minha história.